a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Que nada, minha porção mulher que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é que me faz viver. Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera ser o verão, o apogeu da primavera, e só por ela ser. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando com Deus o curso da história, por causa da mulher. Super-homem venha nos restituir a glória, mudando com Deus o curso da história.